faxina ficou da hora. Tá tudo limpo pra visita daqui umas horas. Tanto faz se vem cigarro, sem novidade. O que cada preso quer é matar sua saudade. Sentir a liberdade por uns minutos. Sonhar com o mundo depois dos muros. Esquecer o dia da audiência, o fórum, a hora da sentença. Juiz implacável, advogado desinteressado. Porta de cadeia limitada, prostituta do estado. Estilo piranha, sem dinheiro, sem resultado. Tem maluco aqui que cumpre pena tipo diretoria. Status da farinha, dinheiro compra tudo na cadeia, na favela. Mas não tira o esquecimento da cela. Solidão no domingo de visita. Olha eu de canto sonhando com uma família. Sem sorriso, o domingo é velório. Olho pros muros, explode o meu ódio. É aí que sai treta, eu me transformo em capeta. Na falta de carinho, violência é receita. Eu tô sem jumbo, sem parente, sem ninguém. Sou candidato à faca que mato refém. Sou eu que jogo o 213 do telhado. Eu jogo pedra em cima, jogo telha no safado. Feliz aniversário, foi no mês passado. O bolo era um defunto e os parabéns foi pro diabo. Aí ladrão, feliz domingo. Infelizmente só colou tristeza, mas tá limpo. Eu vou tentar continuar sobrevivendo. Solitário, esquecido, no pavilhão do esquecimento. Sou mais um detento, cumprindo pena no pavilhão do esquecimento. Sou mais um detento, cumprindo pena no pavilhão do esquecimento. Sou mais um detento, cumprindo pena no pavilhão do esquecimento. Abandonado, solitário, outro presidiário. Outro domingo na detenção. Sem futebol, sem criança, sem parque de diversão. Na nossa televisão, o filme é impróprio. O sangue na faca é o cartaz do ódio. Ainda me lembro da quebrada. Tiger, moto, Kawasaki, mil cilindradas. Só de agasalho, piranha do lado. S10, velocímetro zerado. Qualquer armamento era comigo. Banco, carro forte, parceiro preferido. Tinha mãe, irmão, vários manos. E uma vadia no carango, dizendo te amo, mas num estalo de dedos. Passe de mágica, pulso algemado, consequência drástica. Fim de carango, fim de artigo. Hoje tenho uma cela com 20 no presídio. Olho pra cruz na parede e peço proteção que Deus dê vida pra eu mandar uns 4 pro caixão. Me sinto tipo uma doença, um cachorro sarnento, mais podre do que bosta no papel higiênico. O sistema carcerário não tem dó. O coração é de pedra, foda-se seu B.O. Seu carango, seu fuzil, não valem aqui. Aqui é só outro número tentando fugir. Tiazinha, visita o seu filho. Aí fulana, vai ver o seu marido. O monstro na notícia da televisão, que te mata sem dó, descarrega um oitão. É o mesmo que domingo chora só no pavilhão, que tenta o suicídio pra fugir da solidão. Aí ladrão, feliz domingo. Infelizmente só colou tristeza no pavilhão dos esquecidos. Sou mais um detento, cumprindo pena no pavilhão do esquecimento. Sou mais um detento, cumprindo pena no pavilhão do esquecimento. Sou mais um detento, cumprindo pena no pavilhão do esquecimento. Abandonado, solitário, outro presidiário.